Mahalia Jackson. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come and show the way. I believe. Deus tem sempre razão. Um programa de Larissa António. brother you ought to been there. Been there, oh yes, Lord. I said in the kingdom to hear, oh, Jordan, oh. Hallelujah, oh, Jordan, run. Sister, you ought to been there. Been there, oh yes, Lord. I said in God's kingdom to hear old Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan roll. Preacher, you ought to been there. Been there, oh yes, Lord. I said in God's kingdom to hear old Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan roll. Mahala Jackson nasceu no dia 26 de outubro de 1911, em Nova Orleans, na Louisiana, e foi uma das maiores cantoras afro-americanas de gospel. Neta de escravos e filha de pais separados, Charity Clark e Johnny Jackson, estivador e barbeiro, na sua infância viveu no bairro de Black Pearl, numa casa com 3 quartos, juntamente com a sua tia, Mahala Duke Paul. A sua mãe, Charity, as suas outras 5 tias, o seu primo Fred e o seu meio-irmão Peter, entre outros. Ao todo, 3 pessoas e um cão dividiam aquela casa. A mãe de Mahala morreu quando ela tinha 5 anos. Ela foi criada pela tia Duke, tratava Mahala e os primos com severidade quando eles não conseguiam manter a casa da família impecável. I'm gonna pray his name. God knows I'm gonna pray my God's name. and by faith not. Oh, you got me, yes, you got me, Lord, for my mighty long way. I'm gonna pray his name. Yes, I'm gonna pray my God's name. Cause he has been so good to me. So good to me. You know my song, song look back. Hello, Lord, to do. Well, by your grace, oh, by your grace, Lord. Well, by your grace, Lord. Oriunda de uma família cristã, pobre e devota, começou a cantar aos 4 anos de idade na Igreja Batista Monte Moriah. A igreja foi o seu segundo lar e cantar no coro às quartas, sextas e 4 vezes ao domingo limitava a sua atividade musical. Quando estava na quarta classe, as dificuldades económicas obrigaram-na a abandonar os estudos, a trabalhar em casa e a lavar roupa para fora. Para além da música gospel, foi influenciada pelas vozes de artistas de blues que ouvia às escondidas, como Bessie Smith, Ma Rainey, Ida Cox ou ainda o tenor de ópera Enrico Caruso. Na sua casa existia um fonógrafo e enquanto a sua tia estava a trabalhar, a jovem tocava e cantava temas de Bessie Smith, Mamie Smith e Ma Rainey enquanto limpava o chão. Bessie Smith era a sua favorita. And we're going home tonight. And we've been kind to everybody. Wait, I'm gonna sing a song. We're gonna be kind to everybody, aren't we? Oh yes, we're gonna be kind to everybody. Because God has been kind to you. We're gonna thank God for his many blessings that he has bestowed upon us. We're gonna thank God for a portion of our loved ones still with us. We're going to thank God for a portion of good health, too. What would we do without God? As the young boys sang tonight, weren't they lovely? I enjoyed them so much. Let's give them another big hand. The young group that sang, everybody give the young boys that sang a big hand. Let's give them another big hand. And they're gonna come out right now. And we're gonna do one of the songs that we do in America. We're gonna ask the boys to come. We're gonna do one of the songs that we still have in faith, and we still have hope in God, that we shall overcome one day. And we know if we believe in our hearts, as Dr. Martin Luther King has taught us to love, love thy neighbor as thyself. And you know, when you love everybody, you have peace within. Where the boys? It's very simple. But where there's love, you have peace abundantly within yourself. And we used to sing this before Dr. Martin Luther King died. And he said, if you still believe in your heart, if you really believe. Da, da, da, da. Every night somewhere in some church we sang this song on some concert hall to remind our people we shall ever come. We shall all come. We shall all Hey! Jackson tinha 16 anos quando, em 1927, se juntou à sua tia Hannah a bordo do comboio da Illinois Central Railroad. Como muitos afro-americanos no Sul, partiu para Chicago em busca de melhores oportunidades, mas encontrou apenas trabalhos domésticos mal remunerados durante os seus primeiros anos na cidade. Quando chegou, sonhava ser enfermeira ou professora, mas antes de poder se matricular na escola, teve que assumir o trabalho da tia Hannah quando esta adoeceu. Tornou-se lavadeira e teve uma série de empregos domésticos em fábricas. Going home to live the gold. Juntou-se à Greater Salem Baptist Church e começou a fazer digressões com os Johnson Singers, o primeiro grupo gospel profissional de Chicago, formado pelos filhos do pastor da igreja, Prince, Wilbur e Robert Johnson, e Louise Lemon, com Prince no piano. Os Johnson Singers começaram a ganhar a vida modestamente, com salários entre $1.50 e $8 por noite. A chegada de Jackson a Chicago ocorreu durante a Grande Migração, uma deslocação massiva de negros do Sul para as cidades do Norte. Entre 1910 e 1970, centenas de milhares de negros rurais do Sul migraram para Chicago, concentrando-se numa área da Zona Sul, originando uma grande comunidade negra dentro da cidade, chamada Bronzeville, que, na década de 1920, era em grande parte autossuficiente, próspera e fervilhante. Esse movimento migratório afro-americano, em busca de empregos na indústria, provocou a fuga da população branca para os subúrbios, deixando as suas igrejas e sinagogas com um número cada vez menor de membros. As hipotecas foram assumidas por congregações negras que se estabeleceram em Bronzeville. Os membros dessas igrejas eram, segundo as palavras de Jackson, negros da sociedade, bem educados e ansiosos por demonstrar a sua assimilação bem-sucedida numa sociedade predominantemente branca. Thank you. Yarn of grain, a new and glorious morn. Lord Jesus. Jesus, please speak to my soul. Speak, Lord Jesus, and make me fully whole. Been heavy laden, and my heart been sad. I couldn't find Lord comfort anywhere. Live right, I know I'm going to answer. somewhere listening for my name. Well, I'll be somewhere listening, somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening for my name. Adotou o estilo de Bessie Smith a hinos protestantes tradicionais e a canções contemporâneas. Nos primeiros anos em Chicago, economizou dinheiro para comprar discos dos cantores líricos Roland Hayes, Grace Moore e Lawrence Tibbett, atribuindo a sua dicção, respiração e, como ela disse, o pouco que sei de técnica a estes cantores. Keeping want and trouble out, lost the roof and chimney tall. Lies over all. Depois de causar impacto nas igrejas de Chicago, foi contratada para cantar em funerais, eventos religiosos e em comícios políticos para Louis B. Anderson e William L. Dawson. Fez as suas primeiras gravações em 1931, singles religiosos que pretendia vender nos encontros da National Baptist Convention. Em 1932, a pedido de William Dawson, cantou na campanha presidencial de Franklin Roosevelt. Durante 15 anos, foi uma fish and bread singer, fazendo, para se sustentar, trabalhos aborrecidos entre as suas apresentações musicais. Mais tarde, começou a vender bilhetes a 10 cêntimos cada um para os seus concertos. Durante esse período, Jackson fez um voto de que viveria uma vida pura, livre do entretenimento secular. Prometeu usar a sua voz ao serviço da espiritualidade. Com o seu primeiro marido, Isaac Hockenhull, conhecido por Hike, um químico que a Grande Depressão obrigou a trabalhar como carteiro, criaram produtos caseiros para o cabelo e pele que ela vendia de porta a porta. Hockenhull e Jackson faziam cosméticos na cozinha para vender. Ofertas de trabalhos bem remunerados nos palcos começaram a surgir e, embora Hike protestasse, Jackson manteve a sua promessa de exclusividade. A música cristã que expressava a crença individual ou comunitária estava a ficar popular nas igrejas de Chicago e Jackson estava empenhada em criar uma comunidade de músicos gospel. Entre eles estavam Thomas Dorsey, um talentoso compositor e pianista afro-americano, nascido em Atlanta, que havia migrado para o norte com uma visão para a música gospel. Thank you. Como músico de blues experiente, tentava fazer a transição para o gospel, treinando Jackson durante 2 meses, persuadindo-a a cantar temas mais lentos para amplificar o seu efeito emocional. Dorsey precisava de uma cantora para ajudar a vender as suas partituras. Jackson foi recrutada para ficar nas esquinas de Chicago com ele e cantar, esperando vendê-las por 10 cêntimos cada página. Não foi o sucesso financeiro que Dorsey ambicionava, mas a colaboração entre ambos resultou na concepção não intencional do canto solo de gospel blues em Chicago. Inauguraram a era de ouro do gospel. Rusty Bell, call your people back again. Call him by to kneel and pray again. Pray again. Devido à sua conduta moral inabalável, Jackson recusou integrar as bandas de Louis Armstrong e Earl Hines. Em 1937, conheceu Mayo Inc. Williams, um produtor musical que organizou uma sessão com ela num estúdio da Decca Records. Gravou 4 singles, God's Gonna Separate the Wheat from the Tares, You Sing On, My Singer, God Shall Wipe Away All Tears e Keep Me Every Day. Jackson não contou nem ao marido, nem à sua tia Hannah, com quem morava. As vendas dos discos foram fracas, mas foram distribuídos pelas jukeboxes em Nova Orleans, em torno de uma das quais toda a família de Jackson se reunia num bar, ouvindo-a repetidamente. From the tear, didn't he say, oh? Eternal. everywhere on the busy thoroughfare. Folks may watch me, folks may spot me, say I'm foolish, but I don't care. I can't go to church, shout all day Sunday, go out and get drunk and rain, sat on a Monday, I'm gonna live life I sing about in my soul. Not for gold, nor for fame, but for the love of Jesus' name. I must always walk the straight, straight and narrow way. Jesus told me in that day he will wash all my sins away. Hey, gonna live life I sing. Sing about in my song. Oh, yeah. I'm gonna stand for right and always showing the wrong. If I'm in a crowd, if I'm alone, well, on the street in my home, I'm gonna live life I sing about, oh, in my song. Only hope we have is in Christ Jesus. Confusion is great. Not in this old world today. Persecution. O seu primeiro single, God's Gonna Separate the Heat from the Tars, obteve um sucesso comercial moderado. Apesar das sugestões, o seu representante artístico, ela recusou-se a gravar um disco de blues, lembrando-se da sua promessa de cantar apenas gospel. Como resultado, perdeu o contrato com a Decca. Os Johnson Singers separaram-se em 1938. Jackson tinha economizado algum dinheiro, obteve uma licença de cabeleireira na escola de Madame C.J. Walker, a primeira mulher, também era negra, a fazer fortuna por conta própria nos Estados Unidos e comprou um salão de beleza no coração de Brownsville. O salão fez sucesso, tornando-se o centro da atividade gospel. Cantores e cantoras frequentavam o local enquanto Jackson cozinhava para grandes grupos de amigos e clientes num fogão de duas bocas nos fundos da habitação. O salão ficava em frente à Igreja Batista Pilgrim, na qual Thomas Dorsey era agora diretor musical. Dorsey propôs fazer com Jackson uma série de concertos. Ela concordou. Até 1951, estiveram juntos em digressões intermitentes. Dorsey acompanhava Jackson ao piano, muitas vezes compondo músicas especificamente para ela. If you cannot preach like Peter, if you cannot breathe like Paul, oh, you can tell the love of Jesus. Em 1946, cantou no Golden Gate Ballroom, no Harlem, no qual estava na assistência Art Freeman, um caçador de talentos da Apollo Records, uma editora independente orientada para artistas e público afro-americano, concentrando-se principalmente no jazz e nos blues. A diretora executiva da Apollo, Bess Berman, queria ampliar o repertório da editora com outros géneros, incluindo o gospel. Berman contratou Jackson para uma sessão de gravação de 4 discos, permitindo que ela escolhesse os temas. O seu primeiro single para a Apollo foi Wait Until My Change Comes, com I'm Going to Tell God All About It, One of These Days, no lado B. As vendas foram fracas. O mesmo aconteceu com o segundo, I Want to Rest, com He Knows My Heart, do lado B. Berman pediu a Jackson que gravasse blues, mas ela recusou. Berman disse a Freeman para a dispensar de quaisquer outras gravações. Mas ele pediu mais uma sessão para gravar o tema que Jackson cantou como aquecimento no espetáculo do Golden Gate Ballroom. Consequentemente, em 1948, Mahalia Jackson registrou Move On Upon a Little Higher para a Apollo Records, vendendo 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. Nenhuma canção gospel havia alcançado este número de vendas no mercado secular da música. Um DJ de rádio branco, Studs Terkel, ajudou a popularizar a gravação, tocando-a junto com os sucessos de rhythm and blues da época. Oh, but then Let's be real. Revive my soul again. My soul, my soul outside, seen in Beulah. story. I've been coming over hills and mountains. I'm going to drink from the Christian fountain. You know, all of God, God's sons and daughter, that morning we'll drink that old healing water. Meet me there early one morning. Meet me there somewhere on the altar. Meet me there, oh, when the angels shall call. the river side, go to meet on my friend Bingo. Down by the river side, sturdy, no more, no more. And I ain't go steady one, no more, Lord. Sturdy one, no more. Ain't go steady, you know more, no more. It wasn't for your word. Oh, need Jesus, Bobo and me. Be my friend, Lord. Be my friend. Be my friend, Lord. Be my friend, Lord. What I want, Lord, is fear I'm yearning. I need you, Jesus, to be my friend. Don't leave me alone, Lord. Don't leave me alone. Don't leave me alone. Well, don't leave me alone. Oh, Lord. While I'm on, Lord, this pilgrim journey. Well, I need you, Jesus. Thank you. depths of my soul. Berman organizou outra sessão de gravação, na qual Jackson cantou Even Me, com 1 milhão de cópias vendidas, e Dig a Little Deeper, com quase 1 milhão de cópias vendidas. Subitamente tornou-se uma figura muito requisitada. Para ela, foi criado o cargo de solista oficial da National Baptist Convention e o seu público multiplicou-se para dezenas de milhares. Participou na campanha presidencial de Harry S. Truman em 1948. Restrições de tempo forçaram-na a abandonar o cargo de diretora do coro na Igreja Batista de St. Luke e a vender o salão de beleza. Fiel à sua própria regra, usou apresentações lucrativas na cidade de Nova Iorque, no Apollo Theater e no Village Vanguard, onde lhe prometeram $5,000 por semana. What a savior I found, spreading the gospel all around. Oh, Lord, I want to labor faithful each day. So well, but a savior I found, spreading the gospel all around. Com o seu tom cativante de contralto, Jackson era tão fascinante como as cantoras de blues populares, e o ritmo vibrante do gospel estimulava a dança, mesmo para aqueles que não frequentavam a igreja. Jackson começou a fazer longas digressões. Embora tenha lutado contra o racismo e a segregação, especialmente no Sul, conseguia obter algumas centenas de dólares por espetáculo. Em 1950, foi convidada a apresentar-se no Carnegie Hall como atração principal do primeiro Festival de Música Gospel Negra, um evento monumental na história da música gospel. Em 1954, descobriu que Berman não lhe pagava os direitos de autor e o seu contrato com a Apollo tinha expirado. Mitch Miller, da Columbia Records, ofereceu-lhe um contrato de 4 anos no valor de $50,000 por ano, tornando-se Jackson a primeira artista gospel a assinar com esta editora. Miller tentou tornar o seu repertório mais atraente para o público branco, pedindo que ela gravasse baladas e canções clássicas, mas ela recusou novamente. Rusty Old Halo tornou-se o seu primeiro single pela Columbia e a revista Downbeat declarou Jackson como a maior cantora gospel viva. Let me walk in your true way, tell it this world, what a savior I found, spreading the gospel all around. Jesus say, come unto me, I am the way. Keep your hand on the plow, hold on. When my way get dark as night, know the Lord will be my light. Keep your hand on the plow, hold on. About me as much as you please. Before you talk, I'm gonna stay on the knee. Keep your hand on the plow, oh Lord. When I get to heaven, I'm gonna sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow, oh Lord. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on the plow, oh Lord. Oh Lord, keep your hand. shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow. Hold on. My rope gonna fit me well. Try it on at the gates of hell. Keep your hand on the plow. Hold on. Hold on. Mahalia Jackson envolveu-se no movimento pelos direitos civis desde o seu início. Depois do boicote aos autocarros de Montgomery, o movimento começou a desenvolver-se rapidamente. Este boicote foi uma campanha de protesto político e social contra a política de discriminação racial no sistema de transportes públicos de Montgomery, no Alabama. A campanha durou de 5 a 20 de dezembro de 1955, devido à prisão de Rosa Parks, uma mulher afro-americana que recusou a ceder o seu lugar a uma pessoa branca, desafiando as leis de segregação racial de Jim Crow. O United States Supreme Court declarou inconstitucionais as leis do Alabama e de Montgomery, dando razão a Rosa Parks. Em 1956, dirigentes dos direitos civis convocaram Jackson para que ela emprestasse a sua poderosa voz e apoio financeiro aos comícios, marchas e manifestações. O líder do boicote, o reverendo Ralph Abernathy, convidou Jackson para ir a Montgomery cantar no primeiro aniversário do ato histórico de Rosa Parks. Afrontando provocadores, membros da Ku Klux Klan e a violência generalizada, Jackson chegou a Montgomery de comboio. Na estação, Abernathy recebeu-a acompanhado com um jovem pregador chamado Martin Luther King. Os discursos de King inspiraram-na e os dois tornaram-se amigos. Yeah. Oh, my Lord. raining, listen, hot raining, just listen, hot raining, just listen, hot raining, just listen, hot raining, just listen, hot raining. Well, all day and all night, oh, all night, the day, well, just listen, hot raining, just listen, hot raining, just listen, hot raining, didn't it burn till die? Red, oh, my Lord, did not, oh, my Lord, did not rain. Well, in that crack in the morning, Lord, in that crack. A sua crescente popularidade permitiu-lhe ser convidada para concertos, para participar em programas de televisão e em filmes. Integrou o elenco de St. Louis Blues, realizado por Alan Reisner, em 1958, com Nat King Cole, Pearl Bailey, Cab Calloway, Ella Fitzgerald, Eartha Kitt e Barney Bigard, de Imitation of Life, realizado por Douglas Sirk em 1959, e The Best Man, realizado por Franklin G. Schaffner em 1964. Esteve no Newport Jazz Festival em 1957 e 1958 e no filme que documenta o concerto deste último ano, Jazz in a Summer's Day, realizado por Aram Avakian e Bert Stern. Apareceu na televisão com Steve Allen, Red Skelton, Milton Berle e Jimmy Durante e fez uma digressão pela Europa em 1961 com um incrível sucesso, sendo assediada por multidões em várias cidades, chegando a precisar de escolta policial. My friend, forsake me. I know you'll never let me down. I know you'll answer me, whatever betide me. You're just a Jew, a fool. Todos os concertos na Alemanha esgotaram semanas antes. Para além das suas atividades políticas e artísticas, foi uma filantropa, apoiando financeiramente nos estudos muitos jovens sem meios, uma iniciativa que acusava o seu pesar por ter tido de interromper precocemente os seus estudos. Oh, Father, which art in heaven, help me to pray as I bow before thee. Teach me, Lord, thy holy ways, and I shall keep it, Lord, every day. Let thy mercy come upon me, deliver my soul, Lord, from sinful ways. For I will speak of thy testimony before kings. Before men, I'm not ashamed of the gospel, because I know, Lord, you've been my friend. Every time I feel your spirit, Lord, moving in my heart, I pray. This old world can't Below. Casou pela segunda vez com Sigmund Galloway em 1964, dissolvido em 1967 devido à infidelidade deste. Em 1969, já depois da morte de Kennedy, Luther King e outras figuras importantes, Jackson abandonou a vida política. Os seus problemas de saúde agravavam-se. Visitou palcos em África, no Caribe, no Japão e na Índia, onde conheceu Indira Gandhi. A última apresentação de Jackson foi na Alemanha em 1971. Logo após, fez uma cirurgia ao abdômen devido a uma obstrução intestinal e morreu durante a recuperação de insuficiência cardíaca em janeiro de 1972, aos 70 anos. Centenas de músicos e políticos compareceram aos dois funerais de Jackson. Em Chicago, Aretha Franklin cantou no funeral o tema Take My Hand, Precious Lord. Lord, remember my cry, the midnight hour. Thanking you, Lord, for your holy power. Guiada pelo instinto, com a sua impressionante capacidade para transmitir emoções e comocionar as audiências através da sua voz enérgica e poderosa, variando do contralto a soprano, Mahalia Jackson venceu a pobreza, o racismo e foi a maior cantora gospel de todos os tempos. My heart I pray, moving in my heart, oh. Este programa teve locução de Matilde Carvalho e João Soares Santos. Who made the mountain? Who made the tree? Who made the river flow to the sea? Who hung the moon in the starry sky? Somebody bigger than you and I. Who make the flower bloom in the spring? Who write the song for the robin to sing? Somebody bigger than you and I. He lights the way. He lights the way when the road is long, and he'll keep. Realização de Larissa António. Somebody bigger than you.